and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Começando com mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Vai ter Copa, Miotti? Já tá tendo, né? Porque esse programa tá saindo depois daqui que começou a Copa. Vixe, é mesmo? Né? Mas está sendo gravado enquanto não está tendo Copa e eu estou falando muito acelerado para parecer um cara que narra jogo de futebol. Na rádio, né? À minha direita está Luiz Felipe jogando pelo... Qual é o teu time favorito, Luiz? Flamengo. Pelo Flamengão contra o Pedro, que joga pelo... Botafogo. Fala até desanimado. Não, tem nada de desanimado aqui, não. Que único desanimado aqui é você, Luiz. Esse papo não. É flamenguista, porra. Eu não sei se essa é uma partida épica ou se essa não é uma partida épica, eu só sei que essa vai ser uma partida sucesso, cara. Então vamos lá, vamos explicar as regras muito, muito, muito rápido. Quatro blocos de perguntas, seis perguntas por bloco, três para cada concorrente. Fácil, médio, 10 pontos, 20 pontos, 30 que pontos. Isso, eu não sei na rádio. Foda-se, essa ideia é ridícula. Vamos lá, direito agora. São quatro blocos de perguntas, sendo um de assuntos gerais, um de filmes, um sobre o Jurassic Cast, que é o mais importante de todos, e o quarto bloco é só uma única pergunta que vale para os dois, que é a pergunta surpresa. Três perguntas para cada concorrente, eu vou alternar para vocês. Vão ser primeiro duas fáceis, duas médias, que valem 20 pontos, as fáceis valem 10 pontos e as difíceis valem 30 pontos. Tudo bem pra todo mundo? Tudo bem. Beleza. Quem acertar, ganha os pontos. Se você que foi perguntado errar, perde 3 pontos. Se o concorrente quiser responder a pergunta do outro concorrente, se ele acertar, ganha metade do ponto. Se errar, perde 5. O perdedor vai ganhar ingressos para o cinema. E o vencedor vai ganhar também ingressos para cinema, uma camiseta da Fiction Corporation, dois Hot Wheels raros... E uma caneca do filme O Âncora 2. Achei que ia sair o ingresso da Copa. Porra, aí eu quis, porra, né? Aí... O perdedor o ingresso do cinema, pro ganhador, achei que ia sair o ingresso da Copa. Ah, apesar de porra. Que o Cinemark tá, vai passar a Copa, pô. É, tá valendo. Cara, assim tu quer fuder o Alexandre, né? Fiction Corporation, a camisa que veste você. Para essa zoeira, primeiro bloco assuntos gerais. A primeira pergunta vai para o Mengão, Luiz. Uma pergunta fácil para você agora. Na primeira Copa do Mundo, realizada em 1930, qual foi o placar da final entre o Uruguai e a Argentina? 4-2 para o Uruguai. Caralho, e foi gol! Gente, não deu tempo nem de chutar a bola, foi só assim, papá. Chamamos quem conhece dessa vez, hein? Né? Cara, tô ferrado aqui. Pedro, agora é uma fácil pra você também. Em qual Copa do Mundo os árbitros começaram a usar cartões vermelhos e amarelos? Copa do México, 1970. Miotti, foi gol, foi na trave? Exato, golaço, vou lá, golaço. Não, golaço não, golzinho, né? Porque essa é fácil, né? Foi um golzinho, gol feio. Com essa chuta. Esse golaço, Pedro, empata com o Luiz, dá 10-10. Miotti, vamos para as perguntas de nível médio. Pro Luiz, tá? Qual foi o primeiro adversário da seleção brasileira? E quanto foi o jogo? Não é Copa do Mundo, é adversário da seleção brasileira. Argentina. E quanto foi? 2-1 pro Brasil. E as minhas respostas está? Na trave! Tá adorando fazer isso. Pedro, você gostaria de tentar esse pênalti? Olha... Foi contra a Argentina, mas o Brasil perdeu de 2-1. Yasmin, e aí? É, Miotti, tá difícil. Tá uma competição muito acirrada. Eu acho que o Pedro não tá conseguindo. O Luiz errou o toque de bola. Quanto foi mesmo esse jogo, Miotti? Foi 3-0 pra Argentina. Mas era uma pergunta meio capciosa. Média, média. Essa é a média, né? Média. Tá bom. Eu tô achando tudo difícil. Então a pergunta agora para o Pedro. Qual o jogador mais velho a fazer gol em Copas do Mundo? Com quantos anos? O jogador foi o Roger Milá, de Camarões. Acho que ele fez com 42 anos, se não me engano. E as minhas respostas está? Certíssima! Tá lá! E ele é novo, né? 42 anos é novo. Eu achei que ele fosse ter 80. Então, estamos com o Pedro na frente por 20 pontos. Deixando o Luiz na lanterninha. Luiz, você vai ter que se classificar com essa pergunta difícil que vale 30 pontos. Vamos lá. Qual a escalação inicial do Brasil na final da Copa de 2002? Caraca, peraí. Na final da Copa. Tá. Marcos, Cafu, Lúcio... Roque Júnior, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson, Anderson Polga, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Yasmin. Miotti, eu não contei não. Eu me perdi no Cafu. Tá, eu conferi tudo aqui, errou uma só. Ah, não, tá doando que eu errei. Na trás! Pedro vai querer arriscar? Ah, eu vou. É o Marcos, Cafu... O Roque Júnior, o Lúcio, o Roberto Carlos, Kleberson, Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Edmilson, Rivaldo e Ronaldo. Certíssimo. Pedro pegou o rebote do Luiz e bateu e fez o gol. Era Edmilson, Luiz. Você falou o outro falei cara. Anderson aí. Polga. Anderson Polga, exatamente. Ele começou como titular, se não me engano, não foi? Foi. Começou na Copa, né? Isso. É, tudo joga bola, dá pra confiar. Eu acho que o Kleber só era, que era o reserva e entrou depois. É, a galera aqui sabe, viu? Depois da falta que o Pedro marcou no Luiz, agora ele vai marcar pênalti. Eu não sei se as pessoas marcam pênaltis quando fazem faltas nas outras pessoas. Pedro, qual a escalação inicial do Brasil na final da Copa de 1994? Tafarel. Tafarel! Foi mal. Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco. Mauro Silva, Dunga, Mazinho e Zinho, Romário e Bebeto. Miotti, foi gol ou não foi gol, Miotti? Resposta está exata. Eu nem ouvi, sumiu pra mim. Sumiu, mas não, isso deu certo. Não, beleza. Ó o STJD. Eu não entendi a piada. Pô, cara, torcedor do Fluminense ou do Flamengo, pô? Que engraçado, não tô entendendo nada. Fechando essa última pergunta, quanto está o placar, Miotti? Luiz está com 4 pontos. Nossa. E o Pedro está com 70. Que isso, ué? Como assim? Acho que a conexão vai cair agora. Segundo bloco de filmes com o Miotti. Vamos lá, primeira pergunta. É fácil pro Luiz. Bem fácil essa aí. Qual filme Pelé atua com Sylvester Stallone? Eu não vou saber o nome desse filme. Puta merda, Luiz, não é possível. Caramba. Ai, eu tô ficando tenso. Nem vou chutar. Essa não... Não, perdi, essa não vou nem chutar. Vou garantir meus 4 pontos. Pedro, sabe responder? Faço nem ideia. Sério mesmo? Vocês não sabem. Porra, esse não sei. Esse povo entende de jogo, não entende de filme. Exatamente. Tipo isso, né? Yasmin, qual é a resposta? A resposta, Miotti, seria Fuga para a Vitória. É, Miotti? Isso mesmo, Fuga para a Vitória. Nunca acertar. Qual o nome do filme que a Keira Keira Knightley faz uma jogadora de futebol. Quem é essa mulher? Aquela do Piratas do Caribe. É um que já passou na sessão da tarde? Não faço ideia. O tempo tá passando, vamos. 15 segundos. Faço nem ideia, pô. Luiz? Eu tô com vergonha de acertar. Acerte. Acerta, Luiz! Tá na boca do gol, Luiz! Pô, eu vou errar do Stallone e vou acertar esse. Eu acho que é Driblando o Destino. Certíssimo. Se eu acertar o nome em inglês, eu também ganho o ponto extra? Não. E é gol! A torcida vai ao delírio! Agora, pra introduzir essa sensação que a gente chama de músicas nesse programa, Luiz, 40 segundos de música pra você. Valendo 20 pontos da pergunta média, se você acertar o nome do filme e o nome da música, ganha 20 pontos. Acertando só um ganha 10, e acertando só o outro ganha 10. Manda ver, Miote! Responde, Luiz. Não, faço a menor ideia do que seria isso. Sério? Nunca ouvi essa letra na minha vida. E aí, Pedro, responde. O filme, eu sei qual filme. Então fala. É Os Trapalhões e o Rei do Futebol. E a música? O nome da música, eu não faço ideia. Ganhou 5 pontos. Pedro matando todos os rebotes aqui na Globo. Não é na Globo, é na internet. É no Jurassic Cast, né? Ah, é. Não é na Globo, é no Jurassic Cast. Pedro, 40 segundos de música, vai! Responde? Cara, não faço nem ideia, nunca ouvi essa música, essa música do Silvio Santos, porra. Não é hot, hot, hot, não é? Não sabe o filme nem o nome da música, não sabe nada. Não sei nada. E você, Luiz? Nem faço ideia. Não faz ideia também? Não. Mas em teoria era pra ele saber, né? Era pra ele saber. Pois é. Então, Yasmin, qual é a resposta? A resposta é Hot, Hot, Hot! E qual filme? Driblando o Destino! Só porque acertei o nome do filme, quer dizer que eu vou saber. Tá certo. Pô, a música é fácil, fala isso toda hora na música. Pô, mas eu já acertei o filme, se eu soubesse o nome da música eu errava só pra não ficar tão feio. Vamos então, Jurassic Cast Ritmo de Copa do Mundo. Vamos passar agora para o bloco de perguntas difíceis do segundo bloco de filmes. Eu passo. Não, ninguém te perguntou nada. Vamos lá, Luiz, quem faz o papel principal no filme Asa Branca, Um Sonho Brasileiro? Meu Deus. Tá, não, é... Quem não sabe? Eu não sei nem que filme é esse. Tá, é... Tá, eu vou chutar Pelé. É um bom chute. Gente, vou contabilizar o tanto de filme que o Pelé fez. Mas foi na trave. Pô, só acerta a trave? Só acerta a trave, Luiz. Pedro, quer pegar o rebote? Como é que é o nome do filme, hein? Asa Branca, Um Sonho Brasileiro. Não, não foi o Renato Aragão, não, Didi? Também é um bom chute, mas nenhum dos dois atingiu o nosso amado gol. Miotti, qual é a resposta, Miotti? A resposta certa é Edson Celulari. Tá, se falasse Edson Arantes Nascimento, eu te bati. Então o Pedro perdeu 5 pontos, foi isso mesmo? O Luiz perdeu 3. Não, o Luiz tá quase devendo já. Assim, são dois atores famosos, tá? Mas um jogava, tá bom? Então tem que falar o cara que jogava. Que ator fez o filme Invictus? O ator é o Matt Damon. Caralho. O que que foi? Tá certo. Ah, pô, que susto. Falei, pô. Como é que tu sabe essa porra, caralho? Você viu esse filme? Pô, velho, eu sou o cara, filho. É, sou o cara, filho. Certo, é o Matt Damon. Então a resposta é exata. Isso é resultado da torcida torcendo em casa. Pedro, vai Pedro. Uhul. Luiz, bota tua mãe pra rezar. Ê, meu filho, porque tá difícil. Vamos agora com qual placar, Miotti? O Luiz Felipe está com 6 pontos. E o Pedro está com 100. Nossa senhora. Caraca. Tá muito difícil. Mas pelo menos ele saiu dos 4, né? Vamos agora pro terceiro bloco de perguntas mais legais, o bloco mais incrível, o bloco sobre o Jurassic Cast. Explicando esse bloco agora, que não vão ser sobre programas antigos, tá? Já que a gente falou só de um programa sobre futebol, que foi o Elo Perdido de segunda-feira passada, então vocês vão responder coisas que tem a ver com esse programa. Beleza. Ok, Magic Box, a caneca da galera, Luiz. Pergunta fácil pra você. Em qual Copa o Calaveira pegou nos peitos da prima? Copa de 94. Isso, pô, não sabe, né? Meu filho! Sabe dos peitos da prima do Calaveira da Keira Knightley? Pedro! Uma pergunta fácil pra você. Quem foi o inventor da bicicleta? Leônidas. Caralho! Esse bloco tá muito incrível! Luiz, uma média agora valendo 20 pontos. Quais times foram campeões fora do seu continente e aonde? O Brasil e Espanha. O Brasil ganhou na Suécia. Coreia e Japão na Ásia. A Espanha na África do Sul. Yasmin? Cara, essa pergunta juntou tudo que eu não sei. Futebol e geografia. Fudeu. Não sei se tá certo. Não sei. Miote! Está correta. Foi gol pra ele. Luiz! É o fogo do torcedor brasileiro, Luiz! Pedro, vai uma valendo 20 pontos pra você, meu filho. Quantos anos o filho do Pelé pegou cadeia? Caralho, ele pegou cadeia. Caralho, foi mesmo, né? Eu acho que sou 32, eu acho. E as minhas respostas, tá? Deus! Chutou, foi tão perto, mas errou. Quer tentar, Luiz? Ah, vambora, tá com tudo. Tô lá embaixo mesmo. 30? Não, cara. Podia ter ficado calado. O filho do Pelé pegou 33 anos de cadeia, a idade de Cristo. Fiction Corporation, a camisa que veste você. Para o Luiz. Alguém no programa falou que alguns times estariam em casa no Brasil. Esses times são da onde? África. E aí, Yasmin? É gol bem no racismo! Pedro, em todos os corações do mundo, Calaveira não sabia qual torcedor caía ao ficar falando o nome do time. Que time que era? Colômbia! Certeza? Eu acho que era, não era, velho? O bicho velho com o bigodão, velho, correndo pra trás, não era, velho? Meu irmão, é Colômbia sim, velho. E as minhas respostas tá? Sobe o hino do Brasil, Miote, porque todo mundo tá acertando tudo! Diz qual é o placar desse último e terceiro bloco de perguntas. Miote, apaga meu fogo, tô toda... Ó, o que você falou. Cê, tá gravado, tá fodida. Não, vocês ficam interpretando as coisas erradas. Tô dizendo que você é um balde de água fria no meu coração. Então, Luiz está com 61 pontos e o Pedro está com 137. Cara, eu tô torcendo pro Luiz, porque é de praxe. Toda vida a gente torce pro time que tá perdendo. Porque nos filmes ele sempre dá a reviravolta. Então eu tô acreditando em você. Então vamos lá para o último bloco, que só tem uma pergunta, é uma pergunta surpresa, é uma pergunta retirada da minha cabeça loira ruiva. Pergunta surpresa! Uma única pergunta será feita para os dois. Cada um tem que responder individualmente no Skype para o Miote. Quem acertar ganha 50 pontos. E quem errar perde 25. Então, a pergunta surpresa desse quarto e último bloco. Momento de tensão. Quem foi Alejo, a lenda? Tá, os dois já responderam. Vamos à resposta do Luiz primeiro. Luiz respondeu atacante do Brasil no Internacional Superstar Soccer. O Pedro respondeu jogador craque do videogame Nintendo. Cara, isso está me remoendo por dentro, porque pelo que eu me lembro, o Alejo, ele era centroavante, não era não? Não, não importa. Ah, então o Luiz ganhou porque ele deu a resposta mais completinha. Aê, alguma coisa eu acerto. Porque ele disse o nome do jogo, disse não sei o quê. Eu não lembrei o nome do jogo de jeito nenhum. Faz as contas aí, Miote. Caralho. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou mandar pra Yasmin. Não. Eu vou mandar pra não. Yasmin. Calma, Yasmin, calma. Vou mandar pra você e você vai dar o resultado final, tá bom? Tá bom. Vai, manda. Gente, nossa senhora. Isso foi incrível. Isso foi muito incrível. Então, gente, como a matemática não mente, Pedro, eu tenho que dizer um negócio pra você. É tetra, Pedro! É tetra! É tetra! É tetra! Sempre 12 pontos! Luiz, você só perdeu por um ponto, meu não filho! É ficando com 111 pontos no placar, virou um jogo, puta no começo tava com 4, agora tá com 111, puta que pariu! Você mereceu os ingressos de cinema! Nossa, eu nunca esperei um resultado tão assim, concorrido. Então eu chamo aqui ao palco o vencedor que segura a taça grande, gostosa, que é o microfone do Jurassic Cast. Com todos os prêmios na mão, Pedro, meu filho, você tem algum jabá pra dar? Não. Valeu, galera, Jurassic Cast, tamo junto, é nóis. Luiz, meu filho, mesma pergunta. O espaço é teu porque você lutou pra estar aqui, cara. Você lutou. Eu escrevo sobre o Flamengo lá no blog Canelada e falo muito bobagem no Twitter também o tempo todo. É Luiz Felipe CM, Luiz com Z, Felipe CM. Se qualquer coisa me sigam lá, que durante a Copa eu vou encher o saco de todo mundo que eu vou falar sobre todos os jogos que eu conseguir ver. Palmas para o Luiz! Yay! Palmas pro Pedro. E vamos embora, miote. Esse foi o Jurassic Cast. Quem quer ser um dinossauro especial Copa do Mundo, que já começou e não acabou. E o próximo vai ser sobre os anos 80. Guardem, confiem. Beijo, meu povo. Uhul. Beijo. Valeu.